qual pode fazer o backtrack e prosseguir pro hangar de defesa? Exato, considere solo 27. Sim, boa noite. Pan, Mike, Yankee, Eco, autorizado o início do reboque no portão 5, chame no time. Sim, autorizado, Mike, Yankee, Eco, reportará o término. Mike Yankee Echo informando término de reboque na remota 1 no 4. E aí, Cintia. Salvador, bom dia, SAT 61, Tecama. Salvador, 1170, acerta a identificação dessa via chegada Bomed 1 para nível 050. 050, pode voar para o 366? Solicita o ILS Whisky? Ele mesmo. Tem, deixa eu autorizar o CRD 366 para ILS Whisky. Tá bom, na prova, no meio do braço. 170, desça para 2.500 pés, que negar na 014, ILS, uísque autorizado em forma de corpo estabilizado. 2.514, vai informar o TAM 3170. Estabilizou 3170. 3170, ciente, minha torre frequência 118, decimal 195. Portal Cedrado. Bom dia, Altra 3170. Bom dia, Altra 3170, pouso autorizado, pistão 0, vento 120 graus, 5 nós. Sobre Dono 70, no solo 04, táxi Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette para o portão 5, 3070, obrigado, bom dia. Voadora, boa noite, Azul 6908. Azul 6908, acerta a identificação dessa via chegada Bom Médio 1 para nível 050. 050, controle Salvador, 3520, informação check. 3520, essa é a identificação dessa via chegada Bomed 1 para nível de voo 060. Identificou, dessa via Bomed 1, 060, 3520. Já 1-0-1-4. Gente, mantém. 06908, desça para 2000, pé esquina em Gama 014, ILS XRE autorizado. 012, ILS XRE, o azul 6904. 06908, QNH 1014. 1014, o azul 6908. Norte G060, tá 3520. Tá 3520, desça para 2000, PS, que legal, 0094. 2014, 3520. Azul 6908, confirme estabilizado. Estabilizado, Azul. Ciente a minha torre, frequência 118, decimal 95. 6908, copiou com frequência? 1895, grato. 3520, ILS, ex-reautorizado, em forma estabilizada. Forma estabilizada, está 3520. Azul 6908, na escuta da torre. Azul 6908, Torre Salvador. Torre Salvador, boa noite, Azul 6908, estabilizado. Boa noite, pouso autorizado, pista 90, 920 graus, 89. Pouso autorizado, o Azul 6908.